Salvador, azul 27, com CL 1025. 27, eu fiz o negócio. Vai, tá. 27-80, deixa eu manter no 050, ajuste no 020. 050, azul 27. Alexandre, trabalho travado, Xenia 6250. Escute a manifestação agora expressou pouso 6250, tráfego agora avistado. Vento variável com 2 nós, pouso autorizado, pistão 0, China 6250. Oscar, táxi aprovado, chama interseção Oscar. Chame na rua, Oscar. Possível coordenação do Monte para provocar 3663? O 3663, cara, é possível coordenação de morte lá? Sim, é uma guarda. Obrigado, na sua escuta. Papapá, Bravo Lima, de uniforme. Precisa. Bravo, Lima, uniforme, possível transporte nacional? Que tipo de equipamento de destino final, Bravo, Lima, uniforme? De Bravo, Lima, uniforme, sob condições visuais, 500 pés, ajuste no 020, Salvador, para a referência, reporte no farol da barra. Chanel 250, meu solo 44, chama agora o solo Salvador, frequência 121 do Small Lodge, já. Agora. 9660, decolado aos 44, chama agora o controle Salvador, frequência 120 do Small 8, já, por favor. Obrigado. Tony, bom dia, vai ser 9660. Abaixei a 9660, contato com... Ativo transponder 0152, modo normal. E o secretário de Vitória... 9660. Abaixei a 9660, está sob contato radar. 9660. Que antes da frequência livre está presente para a coordenação. Tem batido, sofrendo a meta. Certo. 0020, chame Centro Recife, 128, decimal 35, plano 23, decimal 8. 3568, 4-3663. Eu não consigo, poderia dizer? Oscar, autorizado ingresso, pista no 7, chame a área Salvador Azul 2780 estabilizado no ILS. 2780, sente, complete aproximação, prego no 9905. 3895 Azul 2780, obrigado, um bom dia. Obrigado. Por gentileza, confirme se pronto para decolagem. Eu sei, Augusto, autorizado a decolar, telefone 7, vento no 00 graus com 059. Salvador, bom dia, Azul 2780, estabilizado LS, final de meia dúzia de milhas. Azul 2780, bom dia. Tráfego avistado, Kenegal no 020, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Reporta um tráfego de pequeno porte da Colômbia agora da pista 107, a pista auxiliar, e se afastará por sua direita, não irá interferir com seu pouso na pista 10, Azul 2780, aguarde autorização. Gente de tráfego, aguardando a autorização, Azul 2780. Chama 311, mantenha o ponto de espera da pista 10, chama. Mantenha, 311. Sierra Golf Oscar, decolado agora aos 49. Chama agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, senhor, por favor. Chamar ao controle, 120, decimal 8, senhor, por favor. Obrigado, bom trabalho. Azul 2780, da presente o tráfego de pequeno porte se afasta à sua direita. O senhor tem pouso autorizado na pista 10, vento de 130 graus com meia dúzia de nós. 7 está de volta com tráfego, autorizado pouso na 10, Azul 2780. Azul Fiesca, sobre condições de usar, Azul Militares, Azul 020, ponto para elevar. Pode passar de usar, 1020, passará no Paraná. Tiago, você acha que você irá manter o número do teste? Afirma o número do teste. Certo. Informo o tráfego mantendo a linha do litoral, que é de 10, 1,44, 5 milhões à sua frente. O nome está um pouco à direita da linha do litoral. Palma, eu tenho água fiesta, tráfego agora, posição de 1 hora, 3.4 milhas com deslocamento sul, mantendo 500 pés, Robson 44, reporte visual. Chamada visual, até agora. A Palma, eu tenho dia bravo, controle Salvador. Também escuta bravo, tá aqui, fizeram nada, para não visual. Excelente, a Lima, enquanto se posição de 9 horas, condição 3. 9 horas, 3 milhas rumo ao oeste, batendo o número 10, linha do litoral, Thiago 250, reporte visual. Esse grava reportar a visual. O 960 da presente, você modificar e solicita direto os alertas. Vai ter 960, plano modificado, zoom 252. Vem direto os alertas da presente. Presente, direto os alertas. Alerta 960, apenas confirmando o código que vai manter. É, circuito de tráfego de Valença, descer para o sul de tráfego. Já tinha parte cruzando o contato, já tinha passado ali para o outro. 3, 960. O produto de Gabriel avisou a aeronave no corredor Xema, tendo o número 3. Já está no Gabriel. Chama agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, senhor. Bom voo. 1208, obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. Chamando 63, no nono, decolou o São Rondo. Chama 63, no nono, contato cadastro, valor 360, direto mesmo. 360, quando lê, da 63, no nono, lê. 5 nós, que negou no 020, autorizado a decolar, pistão no 0, Papa Romeu, Eco Max Air. Eco, autorizado a decolar, pistão no 0, Eco Max Air. Romeu Eco Mike Sierra, decolado ao 55, chame agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, senhor, bom voo. Agora 208, Eco Mike Sierra. Já aprovo. controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Eco Mike Sierra. Papa Romeu, Mike Eco Sierra, contato radar, segundo 190, direto Conde. Presente, é a sessão 190, está presente, direto Conde, Eco Mike Sierra. Papa Romeu, tem um dia bravo, chama o seu Renan 8, no final 9, chama. O nome é 5 grana. Papa Romeu, Tango India Bravo, autorizado o cruzamento desde a aproximação pistão no zero, chame após o cruzamento, já. Na frequência livre da presente para a coordenação, nenhum tráfego de conhecimento do controle Salvador no seu topo. Bom, eu tenho um dia bravo, por gentileza, confirma intenções de pouso no Neymar. Fechando e curto final para Neymar, tenho um dia bravo, vento agora em Salvador, que é cheque de 190 graus com 099, que é negão no 020. Autorizado o cruzamento, quando na Delta chame de novo o solo Salvador na frequência 121 decimal 9, já. Cruzou em novembro, vento em Salvador de 140 graus com 099, confirme intenções, já pouso na pista no 7. Autorizado base correção, autorizado perna do vento pela direita da pista no 7 da presente, chame para girar a base pela direita da pista no 7, completando o eco zona novembro. Para pouso na cabeceira 35, chame na final da pista 35 agora. Agora o vento de 140 graus com 099, que é igual no 020, completando o eco zona novembro. Tango Índia Bravo, pouso por conta e risco na Enrimar, vento de 140 graus, 099, Canegal no 020, chame no solo controlado da Enrimar, para o Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, pouso na cabeceira 3-1-1, chame sempre em cifras, 1-2-8, decimal 3-5, alterno 2-3, decimal 8. 2-2-3-5, 2-3-8, 6-11, obrigado, considere seu solo aos 01 no estacionário frequência livre, bom espaço. Avistado pouso autorizado na pista 35, o vento é de 140 graus com 10 nós, que é legal 10020 para Potango Ecos ou November. Solo 03, por gentileza, confirme parte 5 já. Copiado autorizado backtrack, se levando a parte 5 para Tango Eco, Zulu November. Olympus 06, autorizado alinhar e decolar da pistão 0, vento de 140 graus com 10 nós, que é 10020. O coordenado está no 190. Se a gente tivesse coordenado, senhor. Vem, vai estacionar para o caixa livre, vamos caixa. Foi já autorizado nível de voo 190, senhor. 190 para o senhor, mantendo o transponder 5067, autorizado o decolar pistão 0, vento de 140 graus com 109. 4896. 4896, gente, completa a aproximação, chame o turno no 8.900. 8.900, completa. Controle Salvador, Olympus 06. Olympus 06, contato radar, suba nível 190, direto... Onde? Subindo ao 190, direto Conde, Olympus 06. Olympus 06, apenas confirmando, horário efetuado da Itapuca, até o regresso de Salvador, a partir de quantas minutos? Ele vai fazer dois procedimentos em Aracaju e regresso. Gente, vou direto Conde, da presente. Tem condições de voar direto Conde? Afirmativo, direto Conde, Olympus 06. Gente. Bom dia, TAM 3896, sinal baixado, travado. 3896, tráfego avistado, Kinigal no 020, pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento de 120 graus com 10 nós. Teve pouso 3896. Duas milhas para o traseiro da posição Conde. Mantenha o nível 190, seja isso mais determinado. Chame Aracaju, 120, decimal 3. Meia no solo zona 0, libera a pista próxima interseção direita, chão e solo na frequência 121, decimal 9. 4, deixa o controle Salvador. Aciona identificação, gostaria de manter o nível 050, destino 020, chegada da Bonete 1. Bom dia, vou no 2171, pronto, ponto 090. Aciona identificação, desde manter a 4010, a destino 020, chegar até a ponte. Bola 10, vou 2171. Afastado meia dúzia 1 milhas, nordeste do Salvador, mantém o nível 190, serviço é determinado, chama Aracajuno 20.3. Ajuste 1020, liga em 10, 171, decolagem 21, no controle Salvador, 120, decimal 8, tomou voo, bom dia. Chama controle 20, decimal 8, bom voo. 208, boa, voo 2171. Ali, irmã, 100, na cabeceira 10, azul 277. Decolador 27, acione o código transponder 5123 e chame o controle Salvador, frequência 120 decimal 8, que é o Monvoi, bom dia. Obrigado. Romeu Thiago, Flash, condições visuais, Unipés, destino 019. Regresso a Salvador, Ilha Paris, Paris, Repetele. Regresso a Salvador, via Paris, Paris, Repetele. Já chama seu nome, Pérez. Partindo na Rota Pérez. Azul 270, pode para a Raíra, da presente, condições, seu comente do Zé. Azul 270, voz de coordenação com o Léo. Guardando coordenação com o Léo, Azul 270. Zero, chame sempre o Cifra, 1,2000, decimal 8, 5, 3, 2, 5, decimal 4, 5. 2, 5, 2, 5, 4, 5, obrigado. Controle de Salvador, acione identificação, a gente mantém nível 050, a gente no